no 8 decimal meia dúzia. O ajuste no 04, bom voo. Obrigado, índio Alfa, ponto de espera 186, Estados Unidos 14. Obrigado, até a volta. Romeu Índio, November Alfa, tráfego 12 horas, 9 milhas. Mantendo 1000 pés, Charlie 150, como oposto. Romeu Lima, Mike Fox, confirma estimado para pouso. Tá estimando mais 2 minutos para pouso, já visual com o local. Salvador, muito bom dia, Wolfsaner 6140, ponto de espera da 10. 6140, bom dia, autorizado a alinhar e manter, cabeceiro 10. Alinha e mantém na 10, hoje. Romeu Índio, November Alpha. Prossiga, controle. Romeu Índio, November Alpha, tráfego 12 horas, 6 milhas, como oposto, com Charlie 150, mantendo 1000 pés. Está ciente do tráfego, vai ficar atento ao mesmo, índio November Alpha já para regresso. Tá bom, meu índio November Alpha, suba para 1500 pés. A gente vai subir para 1500 pés, índio November Alpha. Oi, comandante, Papa Romeu, Romeu, tá bravo? Comandante, Papa Romeu, Romeu, tá bravo? Prossiga. Vai com o de Costa Sul, senhora, vai com o Croa de Grupo Zulu Dias, vai mantendo 500 pés com 3 a bordo, pode colocar, deu 0165. Senhora, está autorizada a presença, cruzar direto para a cidade, tá? Um abraço. Deixa uma notificação junto à sala de tráfego, Romeu Cabral. Negativo, senhor, com o Wellington. Vicente, está autorizado direto Cia da presente, vai manter 500 pés, Romeu Cabral. Xané 6140, decola 01, controle agora em 119, decimal 35, tem bom voo. 935, obrigado, bom dia, até a volta. Bom dia. 270, com quem está fazendo desvio? Quem desviou aqui? Quem? Boa tarde, Xané 6140, decolada no perfil da PUC Aracaju. Posicionar 6140, contato radar, suba para nível de voo 350, sair da PUCA. A gente pode voar já, mudar presente? Negativo. Pode voar. Vou na proa de PUCA, posicionar 6140. Gente. Então, um minuto do ingresso para apoiador Interlagos. Forma 1 de novembro, alvo, vou na proa de rotatória. Proa da rotatória de novembro, alvo. Com o Romeu de November Alpha, desce para tudo bem. Iniciando descida para 1 no meu pé, de November Alpha. retorno 270 após pelo, desça para 2000 país QNH1014, autorizado no LS, reporte estabilizado. Ok, após pelo 2014, patrão estabilizado. Seu trip 5595, seria possível dar presente à proa de Ilhéus? Trip 595, afirmativa, proa de Ilhéus, autorizado. Muitíssimo obrigado, Ilhéus direto. Zero copia. Copia, né, copia. Autorizado a Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Decola da 1-0, curva à esquerda no perfil da saída Puca, após posição Jamo e após Caju, transição Caju. O controle em 1-9-35 e aciona 5-1-5-3 no transponto. Ok, autorizado para Recife nível 390, na aerovia Upper Whisky 58, decola da pista 1-0, curva à esquerda, compre o perfil da saída Puca, após Jamo, após Caju. Controle de saída 11935 e o transponder 3, corrigindo, 5153, gol 1260. Protegimento correto, portão 03, chama pronto para o pushback saneamento, gol 1260. Chamaremos pronto, obrigado. Desça para nível de voo 050. Identificou, desce para 050, chegada Mari, gol no 732. Trip 5595, some Recife, em 125.1 ou 133.25. 251-3325, obrigado. Estabilizando visual com a pista, voo 270. Voo 270, complexo de sinal, chame torre de frequência 118 decimal meia. 18,6, obrigado. Clareza de intensidade 5. Está 3 minutos da rotatória, visual com campo. Papa Romeu, de novo, Alfa, Alfa, November Alfa, reportará na rotatória. No 270, bom dia, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1 no 00 graus, 1 no nós. Ok, autorizado, pouso na 1 no 0, gol no 270. 365, obrigado, até a volta. Paulo Romeu, Romeu Fox Lima, bom dia. Confirmando o grupo de Zulu. E a intenção é o CIA e a Pós-Simões Filho, confirma. Campo, direto pro CIA, grupo Zulu. Gente, confirma o PAT? Ah, não, o PAT tem que ser determinado. Ciência, a intenção então seria ingressar na pista no 7 após prosseguir com Proa Norte, coordenação 14? Afirmativo. Ciência, autorizado então, Simões Filho, grupo de Zulu, Simões Filho, 500 pés, decolagem em coordenação com a torre com Proa Norte, controle em 199 decimal 3, corrigindo, controle agora opera em 199 decimal 8, a torre em 198 decimal meia dúzia e aciona 0150 no transponder. Próxima esconda 0150, a torre 186 e o controle 193. O meu foco de decola no 7, coordenação 14 na Coronel. Afirmativo, só corrigindo a frequência do controle 199 decimal 80, ok? 698 o controle. Gente, confirma o POB? POB 04. 04 no pátio 5, acionamento táxi decolagem, transfere a torre em 1 no 8 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo, Romeu Fox Lima. 2, torre Salvador, meu cordial, bom dia, papá Romeu, Romeu Fox Lima. Romeu Fox Lima confirmando o seu ciclo de acionamento. É, estacionamento, o Fox Lima. Ingressou na chama táxi, Romeu, Fox Lima. Ingressionamento, chama na pro táxi, Fox Lima. Rodou, papai, Índia November Alpha, na vertical da rotatória. Índia November Alpha, o ajuste 10 no 4, autorizado final da 17, reporta 2 milhas para o pouso Índia November Alpha. Reportará 2 milhas na final 17, QNH 104, papai, Índia November Alpha. Fazer TAP, desce a 2 mil pés, 1014, altímetro, gol no 738, obrigado. O 270, solas 11, direita 121, decimal 9. Direita 219, obrigado. Salvador 270 na escuta do solo. Solo Salvador, Gol 270. Gol 270, táxi via Alfa Juliette, posição 04, táxi principal. Alfa Juliette 04, obrigado. Índio November Alfa, livre pouso, pistão no 7, vento 1, 10 graus, 10 nós. É, livre pouso para o Índio November Alfa. Até o ponto de espera da Papá autorizado, Romeu Fox Lima. Até o ponto de espera da Papá Fox Lima. Gente, mantenha o ponto de espera, tráfego na curta da 17. Todo dia vai bater o foco. November Alpha no solo, Zuno 5, autorizado backtrack, a porta livrando parte 4. O Romeu Fox Lima, condições de iniciar pela parte gramada, na lateral da 17? Afirmo. Autorizado, curva à esquerda, parte gramada, com proa norte, o vento 100 graus, 10 nós. Romeu Fox Lima. Oi, senhor, obrigado. Obrigado. Salvador, gol no 260, pronto para pushback em acionamento. Gol no 260, coordenando com a equipe de solo, após o parqueamento do Boeing da companhia, à sua esquerda, agora no portão 04, autorizado para o pushback em acionamento, chama ataque. Gente, após o estacionamento da aeronave no 4, está autorizado, chamará para ataque no 260. Romeu Fox Lima, decola os 1-6, prossegue com proa norte, chama o controle em 1-19-8, tem um bom voo. 19-8. Gol no 738, informa o tráfego à esquerda do eixo da 1-0. Um helicóptero decolado com proa norte, não interfere com seu pouso, o vento 1 a 10 nós, livre na 1-0, gol no 738. Gente, livre pouso na 1-0, gol no 738, obrigado. O Fox Lima, interfaz é ele se a proa ideal é o 339. Papa Romeu, Romeu Fox Lima, autorizado para dia. Pode ser, Fox Lima. 738, solo 18, direita, 121, décimo 9. Direita 129, bolo 738, boa. Solo Salvador, muito bom dia, voo no 738. Voo 738, bom dia, taxi Alfa Juliette, posição 05, parte principal. Alfa Juliette para 05, voo no 738, obrigado. Controle, o Romeu Fox Lima está visual com o local de pouso. Papa Romeu, Romeu Fox, livre Chegou 1260, estamos com 112, 112 a bordo, 3 horas e 27 de autonomia, alterna Salvador. 1260, táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera da torre em 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Eco 1014, autorizado via Índia Alfa no ponto de espera 118,6, obrigado, boa tarde. Controle de Salvador, bom dia, TAM 3896, informação ótica. TAM 3896, está na identificação, desce para nível de voo 050, autorizado de chegada à Mária. Descendo para o 050, chegada à Mária, pode voar ITAP. Salvador, muito boa tarde, muito bom dia, gol 1260, no ponto de espera da pista no 0. 1260, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 130 graus com 10 nós. Ali decola, pista 10, gol 1260. Salvador, bom dia, Azul 423, 4207. Azul 4207, eu estou na identificação, autoridade de chegada bom, desça para nível de voo 060. Bom, 060, identificou. Romulo 260, decola os 23, controle agora 1935, bom voo. 1935, boa tarde, bom dia. Porto Interlagos, Alfa Vitor Juliette. Controle, bom dia, Romulo 260. Gono 260, contato radar, vou para nível de voo 390, sai da PUCA. 390, sai da PUCA 260. Vou passar o Alfa Vitor Juliette, voa na frente, rotatória, forte. Voa na frente, rotatória, Alfa Controle Salvador, o azul 4060, nosso cordial bom dia. Azul 4060, sendo identificação, desça para nível de voo 070, continua a chegada Mari. Para o 070, do perfil da Mari, o azul 4060. Estamos com a Oscar, senhorita. Azul 4207, confirme pela cidade indicada. 2709. 3896, confirme pela cidade indicada. 2509. Azul 4207, reduz velocidade para 2509. 2507. Azul 4207, correção, reduz para 2109. 2109. São 3896 após o TAP, desça para 2000 pés, QNH 104.